Fora Mato, senhoras e senhores! Tava tudo normal, movimentado e sem lei. Foi quando olhei pro tênis, resolvi calçar calcei. Desci o morro atrás de algo que ainda não sei. Fone no ouvido, ouço um beat bem produzido. O meu rádio toca, quem me chama é um amigo dizendo: hoje tem frio, tomando salva, tá vivo, te encontro no Arará. O caminho desligo. Deixo as escadas, escadaria não acaba. RPG é nóis, me adotou minha quebrada. Todo mundo acordado, mais tarde vai tá molhado. Hoje eu vou lá pro Sanduba, me rodear de chegado. Paro no ponto, aguardo pelo baú. Sentindo a Avenida Brasil, saindo da Zona Sul. Noite escura se abriu, eu tô voltando pra tu. Escuto vários piscinhos, mas mando tomar no... Não vale a pena dizer o quê? Palavra feia se eu me dirijo a você. Caderno na mochila, rima na ponta da língua. Pra não ter que pegar fila, desenrolo e disciplina. Tudo em cima, cheia de matéria-prima. Sou gente fina, mas de acordo com o clima. Tudo muda quando ele que me intima. Quando quer me apreciar e fazer noite de rima. E é desse jeito que eu encontro o verso, de pensamento disperso, no submundo submerso, no clima sombrio e complexo, de pouco nexo, de muito sexo, de muita ação e pouca sorte. Copos de ousadia, fluidos de vida e morte, ouço sirene que espalha o medo, que esconde segredo. Penso, momento tenso, entendo lamento e penso, não é só, muito mais pra mostrar, ela tem. Imparcial, não acalanta ninguém. Mãe da sedução que atrai pela emoção, pela vingança, pelo dinheiro, pela religião. E novos contos virão de casos sem solução. Inspiração pra poesia e canção. A noite de São Paulo oferece 1 milhão de rima e prosa nas festas, nas tretas, nas minas gostosas, nas cenas suspeitas. Pupilas se matam, parceiros se matam, carinhos maltratam, palavras relatam. Parábolas dessa cidade inspirariam as fábulas de Xerazade. Enquanto isso eu fico tipo a lua cheia lá do céu, só devando uma pá de cara novo de chapéu se achando. E tipo entre sai que pá, não proceder. Mas eu sei que muita coisa que eu vejo ninguém vê. Mistérios que a noite pra poucos revela. Mas quanto mais me cativa, mais fico esperto na tela. Fiquei a mancha no tom, o vermelho quase marrom. A camisa do maluco, não sei se é sempre o batom. Mas é a deixa pra mim, o sinal, na moral. Só quem tem o dom sente um momento crucial. Gerou, demorou, pra mim já deu. Falou, falou, eu que vou pro mundo de Morfeu. E oposição ao sol, lua cheia. Disco prateado, luz efeito da clareia. Pra se aceita, se põe a seis, a toda volta rodeia. E fui na nossa vida, somos grãozinho de areia. A luz incide sobre o nosso satélite. É só nessa lua que o eclipse acontece. Não me deixa dormir, que a vontade só cresce. De noite todas as canções e por verão de um rap. Fala outro, escuta. Chora outro culpa, mas se preocupa. Chora outro luta, pra se azar assusta. Não pede desculpa, é a lua que escuta. Chorar de uma puta, alegria, prazer, sofrimento e poder. A noite tem de tudo, tem paz e tem trelelê. Ela é linda de ver e influi em você. Caio vai saber o que pode acontecer. Momento do microna, artista se emociona. A BR ilumina, quando não tem carona. Energia que brilha, é que baixinho clama. A luz do sol pra lua, da lua pro lua dona. Ele me telefona, diz que eu tô bonitona. Me chama de negona, o brilho vem à tona. Vida redireciona, até que alguém me toma. Dos braços de quem até hoje me diz que me ama. Mas não fica na manha, várias meninas cama. Lá em Copacabana, lua cheia na zona. Ele se envergonha, vai pro pacai na cana. Eu caio nos braços da lua na noite insana. Aqui não há calota, eu sou fora e sou planta. Eu sou projeto de paz para uma guerra santa. E uso minha garganta, não tem quase esperança. A LJ produz, é nós que rima e céu que canta. Só pra mim. E aí, então já aproveitar o ensejo aqui, aflora logo mais, aí vamos fazer um disco nervoso. Vários produtores aqui, rima demais, tá ligado? Valeu, hein? Já tem uma música dela aí, remix da Cell, que ela canta junto com o Fator. E aí chamamos o Patiu pra produzir também, o Cia. De Rock se pá vai fazer uma, o Brau também, certo? O Marco, fazer um álbum nervoso que ela merece. Fala aí, considerações aí, finais da Flora. Considerações finais em que, pô. Finais não, só tá começando, né? Consideração inicial. Iniciais. É, essa aí. Tamo junto no bagulho, graças a Deus. Vim na fé de Brasília pra cá, pra isso mesmo. E em breve aí, 2008, o CD tá saindo, né?